Quero cumprimentar os membros da mesa, colegas vereadores, comunidade aqui presente e todas aquelas pessoas que estão na escuta. Em especial, hoje quero citar aqui pessoas dos bairros Santa Rosa, bairro Petrópolis, bairro Tucanos, bairro Mundo Novo, Medianeira, Ideal, Empresa, Cruzeiro do Sul, Santa Terezinha, bairro Recreio, Jardim do Prado, Nossa Senhora de Fátima, o bairro Centro, Ronda, bairro Fogão Gaúcho, Morro da Cruz, Santa Maria e Eldorado. Muitos bairros tem no nosso município, são mais de 20 bairros. Citei aqui o bairro Santa Maria e Eldorado, pelo último, que cada bairro também nessa administração ganhou melhorias. E vejo que esses dois bairros, eles merecem uma atenção especial. Pouco foi feito nesses bairros. Eu creio que as administrações, elas não conseguem atender o anseio de toda a população, a gente sabe das dificuldades que o município passa, mas eu penso assim encarecidamente que a administração esse ano possa olhar um pouco melhor, em especial a esses dois bairros. Quero dizer também que estou fazendo uma indicação ao setor do meio ambiente do nosso município. Estive essa semana passada no hospital aqui da nossa cidade e foi solicitado para mim lá que eu fizesse um encaminhamento para o recolhimento de alguns móveis velhos, algumas coisas que não estão sendo mais utilizadas, que estão amontoadas no pátio do hospital. E esses móveis, esses utensílios, é para criar rato e barata. Isso dentro de um pátio no hospital é muito complicado. Também, da mesma forma, estou encaminhando ao setor de patrimônio, que faça o tombamento também de alguns móveis que não estão sendo mais utilizados no hospital, estão num depósito lá nos fundos do hospital. Fazer um tombamento, faz a baixa desses móveis para arrumar o destino certo também para aqueles móveis. Também quero aqui fazer um elogio à Secretaria de Obras pelo belo trabalho que está fazendo no nosso interior. Agora, na semana passada, foi feito um mutirão de ensaibramento na estrada do Rio da Ilha. Espero que esse mutirão dê continuidade, aí, como o vereador Telmo comentou. Também a Secretaria do Entrepelado, pelo patrulhamento lá do Morro do Macegão. Foi feito o patrulhamento, mas precisa fazer o ensaibramento. Da mesma forma, a estrada do Zé do Melado também, que merece melhorias. E também fazer um mutirão de ensaibramento na estrada do Entrepelado, que é muito importante. Aquela estrada está em boas condições, porque passa ali muita gente, todos os dias, para vir ao trabalho, ao colégio, todos os dias na estrada do Entrepelado. Também estou solicitando para a Secretaria do Meio Ambiente a limpeza da rua Sebastião Bristotti, no bairro Fogão Gaúcho. É aquela estrada do lado do autódromo ali, da 115, até a fábrica de palmilhas Flexul, lá na descida. Então, o empresário lá me pediu que fizesse essa solicitação. Também estou encaminhando o pedido de informação ao Executivo para saber quais as ruas a serem beneficiadas pelo financiamento do Badesul. Tá? A gente aprovou esse projeto aqui na Câmara e gostaria de saber, nós vereadores, quais as ruas a serem pavimentadas. Também quero aqui fazer um elogio ao pessoal da iluminação pública, né, pelo rápido atendimento que estão tendo nas solicitações, principalmente aqui na cidade. No interior, a gente tem algumas demandas atrasadas ainda, mas o pessoal aqui que atende aqui na cidade, pelo menos os pedidos que eu venho fazendo, estão atendendo ao contento. Eu acho que o pedido de todos. E para finalizar, quero dizer que além da empresa Embrasa, que abriu a semana passada, que a gente participou também da inauguração, que vai gerar mais de 100 empregos até o final do ano, também abriu no centro da nossa cidade mais duas lojas: a Clipe Livraria, que é uma livraria de rede, e também uma loja de utilidades. As duas lojas na Avenida Júlio de Castilhos, empresas que com certeza gerarão empregos e renda ao nosso município. Presidente, para hoje seria isso aí. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima oportunidade.